Negativo, aproxima para 1-7 do Puasca. Negativo, aproxime para a cabeceira, vou para pouso parado na cabeceira 1-7 em Flamengo Solo. Vento 1-3-0 graus, 3 nós. E aí, Kiosk Kiosk. Livre aproximação para a cabeceira 1-7, informará no solo do Puasca. Check 3 de pouso, vento 150 graus, 3 nós, a pista ainda molhada, ok? Gente, baixar travado, 64 autorizado, pouso 1-0. Brasília, 1-2-3, 5-0-1-2-4, 5-2-5. Oscar no solo controlado, se autorizado, segue no táxi até o pátio da Aerostar. Incêncio, Yankee Oscar, Oscar está autorizado, prosseguindo o táxi até o Aerostar, observando, dando passagem na nave Lula, curtíssimo, no zero. Yankee Oscar, Oscar, reposta ligando a pista. Reportarado pro Oscar. Solas 44, direita 129, solo. Direita 29, gol 148. Torre do Posta, livrando a pista. Sim, sente, eu estaciono a frequência livre, Oscar. Do Posta, grato. Fala Salvador, boa tarde, com 648, livrando a pescoço. 648, Alfa e Índia, portão 3. Alfa e Índia para o 3, 648. Localizador e avistando 3154. mapeado, completa sem glide, chamando torre 118.6. 18.6, obrigado. Autorização para o Galeão, Rio de Janeiro. Galeão, informação Charlie, qual nível? Pode ser o 360. 360, guarda coordenação em cópia. O que tiver aí no repetitivo também, pode ser. Tem um 36, cara coordenado. Maravilha, Dael ou é agora? Dael. Obrigado. 3154, livre pouso, pistão no zero, ventuno 30 graus, 5 nós. Livre pouso no zero, tá 3154. Solo 50, direita 129 solo. 219, obrigado. tarde, solo tá 3154, livrando a pista. 3154, boa. Alfa Índia, portão 2. Alfa Índia, portão 2, 3154. Número 65 autorizado, prosseguindo a direção de comando Lugano. Permite ao cruzar o nível 35 Lugano, resta de freio de marcha. Salvador, boa tarde, eu Força Aérea 2325. 2325, proteja. Ô, Força Aérea 2325, tá ciente da chave. Plano instrumento para Recife no 110, solicita acionar. Tá no pátio militar. Ciente, 2523, aguarda a ação em cota Recife, 110. Ciente, 2325, aguardando para cota e aguardando acionamento também. Alô, Salvador, boa tarde, Webjet 6703. Confirme? Webjet 6703. Brasília, qual nível do Web? É o 340. 34, aguarde que eu já saio em copo, 6703. Novembro, Pamorra, aguarde 040. 2325, pronto, cópia? Afirmativo, prossiga. Sierra 2325, autorizado Recife, nível 110, decolagem 10, com a esquerda, saída Conde, controle 1935, torre 186, transponder 5406. O Força Aérea 2325, autorizado Recife, no nível 110, decola da pista 10 com curva à esquerda, após a saída é Conte, controle 11935, torre 1186, aciona 5406, o Força Aérea 2325. 2325, correto, a rota é Golf 677, acionamento autorizado, reporte táxi. Quem chamará para o táxi, o 2325. Eco Zulu November, cópia. Autorizado Morro 040, decolagem 17, curva direita, saída da EL para direto, controle 1935, torre 186, transponder 0147. November, correto, confirme parte do PLB. Gente, né, torre acionamento táxi. O Uno 675, assina identificação, autorizado de chegada Mari, desceu ao nível 050. Mari 050 no 675. A intenção é fazer o GPS da Uno 0. Controle ciente do RNAV, mantenha a chegada Mari, aguarde autorização para o CA Vitor 366, Uno 675. Pronto, a cópia? 3193, prossiga. 3193, está autorizado, Galeão, nível 360, aerovia peso 14. Decolagem no zero, curva direita, saída da EL, transição BLEF, controle 1935, torre 186, transponde 5175. Ok, Salvador Galeão, 360, pela 314, decolagem no zero, curva direita, na da EL BLEF. 1935 no controle, a torre 96, 5175 transponder, 3193. 3193, torre 18612. 26. Correto, reporte pronto, portão 5. Vai reportar, confere. Web 6703, pronta cópia? 6703, está autorizado Brasília, nível 340, aerovia Pesulu no 7. Decolagem no zero, curva direita, saída gole, transição UFITO. Controle 1935, torre 18612, transponder 5415. E 340, transiga Pesulu no 7, curva direita, gole UFITO. 935, 18612. Zero três, correto, reporte pronto, portão 8. Charlie Oscar National Bravo Taxi. Salvador, Força Aérea 2325 para o táxi. Golo 304 de Brasília, Golo 25, Golo 25. Gente, táxi autorizado, até cruzamento 17. Gente, reportará cruzamento 17, 2325. Salvador é o Papá Fafá Juliette Bravo Lima. Papá Fafá Juliette Bravo Lima, contato radar 50 milhas de noroeste de Salvador. Descendo para 1500 PET, confirme. Matilde, descendo para altitude de tráfego. Gente, Papá Fafá Juliette Bravo Lima, desce para 1500 pés na flor de Paris para ingresso no Interlagos. Matilde, não, de Paris. O ajuste Salvador 1010, Juliette Bravo Lima. 1010. Ou no 675, após a etapa, desça para 2500, ajuste 1010, na produção Vitor 366. Gente, após a etapa, desça 2500, na produção Vitor 366, ajuste 1010. Curva direita, saída da EL, Leda após Ilhéus, controle 1935, torre 86, transponde 5424. Autorizado 240 para Ilhéus, na DAEL Leda, controle 1935, acena 5424, decolandão no 01649. 649, correto, repasse pronto. Ponto pronto, chamar a NET 649. Solo Salvador, o Força Aérea 2325 está na hotel para cruzamento da pista. Nível cruzamento após Alfa, chama a torre no ponto de espera 118.6. Salvador, hotel 3193, posição 5 para pushback, acionamento. Portão 5 autorizado, 3193. 193. Autorizado decolar, vento 100 graus, 7 nós. Fala, Zulu, na venda. Fala, Zulu, 09, chama o controle 1935, na venda. Fala. Zulu, na venda. Sabe que chamou o controle? Papatango Eco, Zulu, na venda. Papatango Eco, Zulu, na venda, contato de radar, no nível 040, saída da El. Se possível, cancela, mantém mil pés direto morro. Gente, mantenha suba para mil pés, corredor axé, reposta fora da barra, Eco Zulu November. Possibilidade para direto morro, mil pés. Mantenha corredores agora de autorização para direto morro de São Paulo, Eco Zulu November. Vamos. O controle Salvador, Gol 1807, informação Charlie, boa tarde. 1807, acendo identificação, autorizado chegada Bonfim, direção nível 050. 050, autorizado a Bonfim, Gol 1807. 320, autorizado para a cabine. Afino a nível para a cabine, viagem 4 aqui. Inicial 320, o que que você teria? Autorizado 36, aceito ou quer que seja coordenado 32? 36, perfeito. Tenente, pronta a cópia? Afirmativo. 4065, autorizado, Campinas, 360, via serviço 58. Decolagem no zero, curva direita, saída gole, transição Gonza. Controle 1935, torre 186, transponder 5422. Autorizado para Campinas, via 360, a 358, pista 10, gole Gonza. 1935 ao controle, 186 na torre, 5422 ao transponder. 4065, correto.